De miliano, hein? Resgatando as obras do fundo da gaveta. Ouve aí, ó. Liga o mic pra me expressar. Aumenta o volume, esse som vai estralar. Em qualquer dia, em qualquer lugar, não importa, o meu som vai tocar. No meu caminho não tenho medo de barreira. Saiba que no rap não existe fronteira. E você tá ligado que o som tem elite. Por isso sua mina, amo dinamite. Meu rap é tipo gripe, chega e contamina. Um exemplo é sua mina. Então confira, chegou minha vez e eu vou colando. Solto o beat que os mano vai rimando até o final. Levanta a mão, o som é puro astral. Puro astral, haha. Puro astral, vamos chegar, representar a banca. É hip hop, é rap, isso é nossa voz que comanda. Que comanda. Puro astral, vamos chegar, representar a banca. É hip hop, é rap, isso é nossa voz que comanda. Que comanda. Passa o mic pra mim, deixa ecoar minha voz. Minha vida é isso aqui, vem chegar junto com nós. Não há limite para o bumbi, caixa estourar. Da zona norte ao oeste, vamos chegar lá. É som pesado, envolvente, que faz geral balançar. Levante a mão, estale os dedos, isso é rap, rapá. De todas as formas, aqui ou no mundo inteiro. Aumenta o volume e sinta todo o efeito do gueto. Da raça, da cor, negro é o terror. A estrutura bala, só com batuque do tambor. Ultrapassando as fronteiras, ganhando sabedoria. Unindo bom com melhor, fazendo uma coisa só. Que puro astral, vamos chegar, representar a funk. É hip hop, é rap, bicho, é nossa voz que comanda. Que comanda. Puro astral, vamos chegar, representar a funk. É hip hop, é rap, bicho, é nossa voz que comanda. Que comanda. Se liga, vacilão, esse é o DL. Yeah. Representando o Nordeste dessa nação. Sou o DL, tô na ativa, sempre na função. A nossa voz que comanda essa fita. Tá ligado que as mina agita, ela se liga. DL tá no mic agora, mandando som. As minas se liga no mano que tem o dom. Agito a pista com esse underground. É puro astral, vou rimando até o final. Se ligue no som que tá bombando em SP. Chega na boate, faz o chão estremecer. Cola um, cola dois, é assim a noite inteira. Sabe que o nosso som é sem fronteira. Som do gueto, enlouquecendo sua mina. Ela canta o dia inteiro e não esquece nossa rima. Nossa batida invade o coração dela. Isso é som de preto, som de favela. Em breve, quando passar por uma esquina com o rap nacional tocando, é o que liga, tamo junto, representa até o final. Som de preto, favelado, puro astral. Puro astral, vamos chegar, representar a banca. É hip hop, é rap, bicho, é nossa voz que comanda. Que comanda. Puro astral, vamos chegar, representar a banca. É hip hop, é rap, bicho, é nossa voz que comanda.